Já temos um passado, meu amor. Um violão guardado, aquela flor e outras minhas mais. Eu, você, João, girando na vitória.